Atenção, criançada! Atenção, criançada! Neste dia 12 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, você está convidado para participar da festa do Dia das Crianças, segunda edição, da Chácara São Patrício, em frente ao receptivo turístico. Em frente ao receptivo turístico. Convidamos todos para a peregrinação, saindo da Capela São Sebastião até a Chácara São Patrício, com início às 8h30 da manhã. A Senhora Aparecida. Venha participar conosco da segunda edição do Dia das Crianças da Chácara São Patrício. Haverá brincadeiras, presentes, gincanas, lanches, sorteio de bicicletas e de cesta básicas. Haverá missa no final da manhã. Participe! 12 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Você é nosso convidado.